Delta 3197, a posição é 06, para puxa acionamento. Liga, pode estar. Rebota na Delta 3197. No 1168, desça para 2, meu peso, ajuste 10 no 5, reporte localizador, livre LS, X-ray da pista 10. 1168, 2, meu peso, 10 no 5, autorizado ILS, X-ray. Segue táxi via Índia e Alfa no ponto de espera do 10, torre 1195, QNH 10 no 5, boa viagem. Tem, obrigado, boa noite. 971 da Lagoa, autorização nível 360 para Galeão. 971, Senador Galeão, 360 nível autorizado, via UPV 10, SMAP, Distrito Lúcio, Barbacena e Aposto de Fome. Intervalo da 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Motiva, 1208, controle, acione 5550 e transponder. Ok, está autorizado o nível 360 para o Galeão, decolador no 0, primeira direita, da EL, Leda, Motiva, 1208, 5500, transponder, pela SMAP, DCT Lúcio, DCT Palacete, gol, 971. Cachuna, pós, Leda, Vui, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Afirmativa, pós, Leda, Motiva, gol, 971. Pode pressionamento, 971. Estabilizado no localizador. Gol no 1168, complete final do procedimento ILS Actuation e torre 1 no 8.95. Torre 1 no 8.95, boa noite. Boa noite, bom povo. Muito obrigado. Salvador, boa noite, gol 1 no 1.68. Gol no 1.68, tráfego avistado, ajuste no 0 no 5, cheque 30. O 1 no 68, o trem está abaixando. Sim, chame com o trem embaixo travado para autorização de pouso no 1 no 68. 68 agora com o trem de pouso embaixo e travado. Gol no 1 no 68, pouso autorizado, pista no 0, vento agora de 1 no 90 graus com 0.79. Vejo o pouso, pista no 0, gol 1 no 68, confirmando pista seca. Ah, sim, com pista seca. 68, é. Mantenha um ponto de espera. Alinha e mantém pistão no zero. 1168 no solo 06, libera a pista próxima, interjeição à direita, chame solo 12 anos desse molado, chefe. Direita 219, obrigado. São 3197, boa noite. Contato radar, submantenha 360, saída da Leda Motiva. Afirmativo, Fátima 360, possibilidade de voar direto da El? Autorizado, Leda, são 3197. Leda, 3197. Juliette, o gol no 168. Autorizado, ingresso. Taxi Juliette 04, portão, gol no 168. Juliette 04, gol no 168. Salvador 1971 da Gol, autorização para puxa estacionamento 01. Gol 971, coordenando equipe de solo, após bang da companhia finalizar o estacionamento no portão 04, à sua esquerda, inicia. Afirmativo, após a parada do colega no 04, vai iniciar. Gol no 971. Então, 3197 está no centro Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 253325, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. No autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia. No ponto de espera pronto, TOI 1 no 8, 95, o altímetro 10 1 5. Bom voo. Afirmativo, ponto de espera 1895, 1015. Obrigado, até a próxima. Muito boa noite, o Gol 1971 no ponto de espera, cabeceira 10. 1971 autorizado, linha de decolar, pista 10, 180 graus, 08 nós. Calibre linha e decolar, Gol 1971. Decolou o Zuno 9, confirmando o transponder ao 5550. Controle. 120, decimal 8, mamão. 208, obrigado, até a próxima. Controle, muito boa noite, no 971 da Gol, decolou passando 1700, Adael. No 971, boa noite, contato radar, submantenha 360, sai da Adael. Subindo 360, Adael. controle, muito boa noite, mais uma vez 1971. Prossiga. Senhorita, haveria a possibilidade da presente a gente voar motiva? Aguarde coordenação, gol 1971. Te aguardo, desculpa o trabalho. No 971, o centro de Recife autorizou direto o bridge. Ah, muito obrigado. Então, direto o bridge da presente, o gol 1971. Obrigado mais uma vez, desculpa o trabalho. No 971, no chão do centro Recife, na frequência 125.1, alterna 133.25. 251, 133.25, obrigado, até a próxima. Até, bom voo. Sonar 63, 10, boa noite, chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 9095. Autorizado de espaço, Sonar 63, 10. Runway 3, 145, position flight level 060, QNH 1015. Tão 3662, boa noite, chegada Mari, desço para nível de voo 070. Ajuste 9095. Estado 9095, 770, linha 62, será que pode estar? Então 3662, número 3, na aproximação, mantém o perfil de chegada. Mantém o perfil de chegada, 0, 0, 0. Autorização Guarulhos. Da Gol, isso confere informação em curso do âmbito da cobra. Prossiga. 043, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 10, primeira curva à direita. Perfil da série da El, Leida após Leida, voa direto em posição Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, onde intercepta a rota Episodio 10 até Bridge, após Bridge e Episodio 6 e após a alta do plano de voo. 5563, eu transporto o controle 120.8, Gol 2043. 60 autorizado, decola da 10, curva direita da El Leda, com ótima peso do 10 até Bridge. 5563, eu transporto 1208, controle. Bridge, segue via rota do plano de voo, Gol 2043. Bridge segue rota, Gol 2043. Correto, 04 porta, mas pode ficar pronto para acionamento pushback. Pará. Canal 6310, sem restrições, desça para 2 mil pés, permanece o ajuste, 9095, autorizado final do procedimento ILS-SUE, reposta autorizada. 2 mil pés, mestre, restrição ajuste, autorizado procedimento ILS-SUE, reportará estabilizado. Canal 6390, confirma se está fazendo algum desvio. Afirma, à esquerda, agora se está plantando. Então, 3662, número 3 na aproximação, redução para 2309. Reduzindo, 2309. 0083, descend 2,000 feet, QNH 0015, cleared ILS final protocol service. Okay, down 4,000, 1015, and clear ILS 10. Aloha, investigation. Não, 6310 estabilizado. Afirmativo, senhor 6310. Senhor 6310, ciente, complete final do procedimento de EVS X-Way, torre 118, decimal 95. 295, senhor 6310. Hello, Europa, 083. Go ahead. Yes, we have to turn left, only 5 degrees, to avoid. Europa 083, clear the disease. May we proceed straight ahead to Duna for position? Clear. Direct to Duna, Europa 083. Thank you, we appreciate. Direct to Duna, Europa 083. São 3662, sem restrições de TAP, desça para 3000 pés. Permaneça ajuste 9015. Sem restrições de TAP, desça 3000 pés, 9015, ajuste, são 3662. Salvador, 3662, solicita desvio à esquerda, proa 015, mais 10 milhas. 015, ciente, livre desvio, dan 3662. Ciente, livre desvio, dan 3662. Gono 096, boa noite, chegada Mari, desce para nível de voo 050, ajuste 9095. Desce 050 na Mari, ajuste 095, Gono 096. Controle Gol, Gono 096. Prossiga. Solicita Duna, é possível? Autorizado ITAP, Gol 096. Ok, ITAP, Gol 096. Ono 0 no solo 46, libera a pista próxima intersecção à direita, chame solo em 121 decimal 9. Direita 1219, Gol 2043, pega acionamento na 4. Gol 2043, portão 04, coordena com a equipe de solo, reposto para o táxi. Chama táxi, Gol 2043. Solo Salvador, boa noite, Xenéia 6310. Xenéia 6310, táxi via Alfa Juliette 612, é o portão. Alfa, IS, tem a Cíntia, Porto. É o Oceanete 60, confirme o portão para parada é o 01? Meia dúzia, 06 dúzia. Meia dúzia, obrigado. São 3662, autorizado Duna, repasse estabilizado. Descendo para 3 mil pés. Descendo 3 mil pés, está bom no Duna, repasse estabilizado até 3662. Europa 083, complete final, tower 118.95. 118.95, goodbye, 083. Bye-bye. São 3662, desça para 2 mil pés, repórter estabilizado. Desce 2 mil pés, repórter na estabilizada, são 3662. No ponto de espera, torre 118.95, com altímetro 1015. Contactear a Índia, 1285 no ponto de espera da 10 e o ajuste 1095, gol 2043, muito obrigado, boa noite, bom fim de semana. E igualmente, bom domingo. Eu. 08 knots, you're up at 03. Thank you very much. Salvador, 2043, visual aeronave na curta, está pronto no ponto de espera da 10. Gente, 2043, mantém o ponto de espera. Mantém, vou 2043.